O dia 7 de maio na história, 1915, o navio britânico Lusitânia foi bombardeado pela Alemanha porque transportava munição. Cerca de 1.200 pessoas morreram. 1928, na Inglaterra, as mulheres entre 21 e 30 anos ganharam o direito ao voto. 1945, a Alemanha se rendeu aos países aliados. Estava acabada a Segunda Guerra Mundial. 1954, o Viet Minh, movimento de independência vietnamita, derrotou os franceses em Dien Bien Phu, marcando o fim da dominação colonial francesa sobre o Vietnã. 1975, o pugilista brasileiro Miguel de Oliveira conquistou o título mundial na categoria médio-ligeiro pelo Conselho Mundial de Boxe. 1985, o presidente José Sarney anunciou a proposta de eleição direta para presidente da República com maioria absoluta e pleito em dois turnos. 1993, a África do Sul estabeleceu eleições com sufrágio multirracial depois de 40 anos de apartheid. Esses são os fatos que fizeram o dia 7 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.